aí, galera, aqui é o Guilherme Capello e o Dolphins e o Colts vão acabar 0-16 essa temporada. Vão acabar 0-16, sim, cara. Vai ser histórico, né? A gente dá uma sorte, hein? Puta que pariu. Puta que pariu. No ano de estreia do Tecodown, nossos times se fudendo. Fudendo, não se fudendo, né? Se fudendo de verdade. Fudendo pra valer, cara. E aí, galera, meu nome é Ricardo Saad e o Philip Rivers tem que se envergonhar bastante do jogo de ontem. Ricardo, recebemos um comentário na página do TecoCast essa semana. Recebemos, e um comentário interessante, né? Sim, foi o Marquinhos, ele deixou aqui, ó, o nick dele é Marquinhos. Só pedir pra galera, quando for deixar algum feedback, deixar por e-mail, porque daí a gente fala o nome completo, idade, cidade, né? Mas aqui a gente pode identificar ele com Marquinhos. Ou se quiser, põe tudo isso no comentário também, né? É, porque daí fica mais legal, a gente identifica melhor e tal. Deixa eu ler aqui o que ele mandou. Muito maneiro de vocês, eu acredito que eles estejam falando do podcast. No aguardo pelo TecoCast 05. Tem como explicar como funciona a tabela dos jogos da NFL? Eu louquinho pra assistir Packers e Patriots, mas pelo visto só no Super Bowl. É, pelo visto só no Super Bowl mesmo. Porque a tabela esse ano não permitiu esse jogo. Cada time faz 16 jogos. Faz 16 jogos na temporada. É. Ele vai enfrentar os times da sua divisão duas vezes. Ou seja, o Patriots, que é da AFC Leste, vai enfrentar o Miami Dolphins, o New York Jets, Buffalo Bills, duas vezes cada. Nisso já foram 6 jogos. Depois ele vai enfrentar mais um time de cada divisão da sua conferência. Isso. Com isso são mais 3 jogos, 9 no total por enquanto. Isso dá AFC Leste, AFC Norte, AFC Sul, AFC Oeste. Todos dentro da conferência ainda, né? Isso. Depois, ele vai enfrentar um time de cada divisão da outra conferência. Ou seja, vai enfrentar um time... Se o time é da AFC, ele vai enfrentar um time da NFC Sul, NFC Norte, Leste e Oeste. Nisso foram um total de 12 jogos. Depois, os outros 4 jogos é uma soma maluca que a NFL faz do desempenho do time. Então, os times que foram bem nas temporadas passadas vão enfrentar outros times que foram bem. E assim por diante. E é uma conta maluca. Essa conta é difícil de explicar, mas é mais ou menos isso. Um total de 16 jogos. É, as contas acabam... É, alguns times se enfrentam bastante, mesmo sendo de conferências diferentes, por eles sempre manterem um padrão de jogo e sempre se mantendo as mesmas na classificação durante os anos. Por isso que você vê, às vezes, muitos times se enfrentando todo ano. Mas a conta é maluca e esse ano não vai proporcionar esse encontro que ele queria, né? É, até poderia, porque os dois times vêm bem. É, vêm bem, mas não deu certo, né? Mas acabou não dando certo esse ano. Mas é aí a esperança da maioria dos torcedores da NFL é que dê esse Super Bowl mesmo. É, e tem uma coisa que é sempre certa, né? Se dois times, um em cada conferência, são os melhores, eles podem te encontrar no Super Bowl todo ano, né? É, exato. esse encontro é garantido. Se bem que o New England vem caindo no último jogo, não foi muito bem, né? É, não foi, mas acho que tem chance ainda. Nós vamos falar sobre esse jogo depois dos resultados da semana. Arizona Cardinals 27, Baltimore Ravens 30. Minnesota Vikings 24, Carolina Panthers 21. Jacksonville Jaguars 14, Tennessee Texans é bom, hein? Houston Texans 24. Miami Dolphins 17, New York Giants 20. New Orleans Saints 21, St. Louis Rams 31. Indianapolis Colts 10, Tennessee Titans 27. Washington Redskins 0, Buffalo Bills 23. Detroit Lions 45, Denver Broncos 10. New England Patriots 17, Pittsburgh Steelers 25. Cincinnati Bengals 34, Seattle Seahawks 12. Cleveland Browns 10, San Francisco 49ers 20. Dallas Cowboys 7, Philadelphia Eagles 34. San Diego Chargers 20, Kansas City Chiefs 23. Não jogaram Atlanta Falcons, Chicago Bears, Green Bay Packers, Oakland Raiders, New York Jets e Tampa Bay Buccaneers. Vamos começar falando então desse jogo entre New England Patriots e Pittsburgh Steelers, que era pra ser um dos melhores jogos da semana, mas não acabou sendo bem assim, né, Ricardo? É, dois grandes times, dois times campeões recentes de Super Bowl, e que o jogo não foi, acho que, nem metade do que esperavam, né? É, exatamente. E o New England parece que sofre de uma Tom Brady dependência, né, cara? Porque quando o cara não joga bem, o time não ganha. E além da Tom Brady dependência, sofre com uma defesa totalmente irregular. É, muito irregular. Contrário ao ataque, né, que é um dos melhores da NFL, a defesa é muito ruim do New England. Muito. Não dá pra confiar, né? Não dá pra confiar. Se, por exemplo, num jogo como esse que o Tom Brady não foi bem, não dá pra você confiar na contenção da defesa ali. Não deu, e o Big Ben engoliu a defesa do Patriots, cara. É, o Big Ben joga muito, cara. Eu sou fã dele. Ele engoliu a defesa. E também, eu acho que também teve um pouco de muito azar do Patriots, cara. É, 80% das coisas que o Tom Brady tentou fazer no jogo não deu certo, cara. Mas coisas simples, que normalmente dava. Às vezes foi um dia infeliz também pro Tom Brady. Ele ficou bem abaixo dos seus números, né? Ele passou só 198 jardas no jogo. É, isso aí pra alguns quarterbacks da liga jogo dos sonhos, né? É, mas pro Tom Brady é fraco, né? Ele é eficiente quando ele pode, né? Nessas 198 jardas saíram os dois TDs do New England Patriots. É. O jogo corrido do New England não funcionou direito. É, claro que o jogo de passe do New England é muito mais forte. Sim. Mas o jogo corrido dele nesse jogo foi fraquíssimo. Foi muito fraco. Green Ellis correu 9 jardas, cara. É, coisa que não é normal, porque o Green Ellis é um cara que corre bem. É. Ele tá com uma temporada muito boa. Sim, e correu 9. Foram 5 tentativas para 9 jardas, é uma média muito ruim. É. Alguns números que eu achei, assim, que mostra que foi um dia infeliz, muito infeliz do Patriots. Você vê que o Wes Welker, um cara que tá arrebentando na temporada aí, ele teve 6 recepções para só 39 jardas. É, sim. Ele é um cara que uma recepção para ele é uma recepção de 39 jardas, né? Ah, é verdade. Cada recepção pro Wes Welker é 39 jardas. É mesmo. E o New England tem ótimos recebedores. É um time que tem wide receivers excelentes. Tanto que o 8-5, que é um bom wide receiver, nem tá jogando, tá de reserva, né? É, o 8-5 eu acho que é a grande decepção da temporada, né? Ah, sim. É uma, se não a grande, uma das maiores, porque ele era o dono do time dele, veio pra cá, veio pra New England. Mas tem aquela coisa, né? No Bengals, ele era rei. Porque lá não é difícil ser rei, né, cara? mas mesmo... Ele foi pra um time com os melhores recebedores da liga, né? Mas ele tinha que mostrar, ele não tá recebendo nada, cara. É. Ele recebe... Não fez nada, acho que não fez touchdown ainda. Eu lembro de ter feito um touchdown na pré-temporada. É, mas na temporada regular... Ele não fez touchdown, cara. Não tem esse número agora, mas é vergonhoso pra ele. Mas falando do Wes Welker, é interessante ver esses números nos jogos do New England, porque sempre muda, né? Sempre muda os recebedores. O Gutowski, nesse jogo, foi o que mais... Ele recebeu 7 bolas para 94 jardas. O Deion Branch, que chegou também com o status de estrela no New England, recebeu 4 para 36. E o Falk, que é running back, recebeu 5 bolas para 20 jardas. Alguns nomes importantes nem aparecem bem na estatística, né? É, e em compensação, o Pittsburgh Steelers, mesmo sem um dos seus principais recebedores, que é o Ward, né, o Risadinha, conseguiu variar bastante. Foram o recebedor que mais recebeu foi o Miller, com 85 jardas, mas depois tem o Sanders, 70, Wallace, 70, Brown, 67, não foi, vê que foi bem variado o jogo do Big Ben, o lançamento do Big Ben. É, o Big Ben, 365 jardas, né? É, né, uma marca muito boa. E ainda no final do jogo, pra fechar, com chave de ouro o jogo do New England, um safety do Tom Brady, cara. É coisa difícil de se ver, hein, cara. É difícil de se ver, cara. E foi um jogo atípico. Eu, Além da defesa não é boa, porque já mostrou que não é boa no, em outros jogos. Mas... É, mas a linha de ataque ali, deixar o Tom Brady levar um safety é complicado, bicho. É, não pode, né? O pocket do Tom Brady sempre foi muito bom, cara. Sim, foi um dia infeliz pro Patriots, mas não é desculpa, porque um time que quer ser campeão na NFL não pode fazer isso aí, Foram as duas derrotas do Patriots foram derrotas bobas, assim, foram derrotas que poderiam ter sido evitadas, apesar de ter sido contra um adversário muito forte, que é o Steelers. O jogo foi em Pittsburgh, mas o New England tinha toda a condição de vencer esse jogo e não venceu por bobeira. A primeira derrota do Patriots foi bobeira, muita bobeira. Essa eu acho que foi de um dia feliz e jogaram muito mal. A primeira foi bobeira de verdade, cara. Né? Não podia ter perdido. Mas quem agradece é o Buffalo Bills, né? Ah, sim. O Buffalo Bills que venceu mais uma, né? Venceu de 23 a 0 o Washington Redskins. Esse é um jogo que eu fiquei surpreso também. É, um jogo em que o Buffalo Bills surpreendeu, mesmo estando jogando bem na temporada, mas surpreendeu até, acho que, o fã mais fanático do Buffalo. Sim, sim. Porque o Washington Redskins vinha fazendo uma temporada regular, né? É, não era uma temporada normal, né? É, não é pra tomar de zero, né? Sim. E com esse resultado, o Buffalo passou o New England na classificação. Passou, tá em primeiro lugar. E o Buffalo Bills tá em primeiro colocado na FC Leste. Passou o New England Patriots. E os dois estão com 5-2 e o Buffalo ganha nos critérios de desempate. Eu acredito no Philadelphia Eagles. Como eu falei no Philadelphia Cast passado, eu falou. Acho que eles vão pro playoffs, cara. E ganharam de 34-7 dos Cowboys, cara. É, e agora foi um jogo direto, uma briga direta na divisão, e agora tá todo mundo na divisão com... Todo mundo não, o Giants tá com 5-2, mas Eagles, Cowboys e Redskins estão com 3-4. Tudo um bolo, cara. Todo mundo tem chance ainda. E o Philadelphia Eagles, de último, saiu pra segundo, né? Porque o Redskins perdeu pro Bills e o Eagles ganhou do Cowboys, que é da mesma divisão. Então foi pra segundo lugar na divisão. É, cara, foi um jogo legal, cara. Foi um jogão do Eagles. Sim, o Michael Vick acertou muitos passes bonitos, muitos passes legais, assim, né, cara? Foi, ele correu com a bola, foi show dele. Ontem o Michael Vick foi Michael Vick, né? Foi, voltou a ser Michael Vick. Correu 50 jardas, o doido. Eu vou falar uma maldade, cara. Tony Romo voltou a ser Tony Romo. cara. Tony Romo não dá pra confiar, cara. Ah, cara, ele tá louco, cara. Eu não gosto dele, de verdade. Assim, não, mas... não que eu não goste dele. Como pessoa, ele é gente boa, tudo legal. Mas como quarterback, cara, ele é fraco pro Cowboys. É, o Romo é um cara esquisito, cara. Porque ele... Na rodada passada, o... Dallas Cowboys venceu, foi bem, passou já pra cacete. E agora, isso aí, né, cara? Apesar, tipo, a partida dele, nas estatísticas, se você for ver, não foi uma partida ruim. 200 jardas, um passe pra TD e tal. Mas a partida dele, de verdade, foi ruim. Mas mesmo pra estatística, 200 jardas no jogo é pra um quarterback médio. É, não, mas não foi horrível, mas o jogo foi horrível, cara, dele. Ele não, o Cowboys não produziu. Era pra perder de zero, cara. O touchdown foi encontrado, o TD do último quarto, assim. É, foi a única pontuação do Cowboys foi o TD no último quarto. 70 jardas o passe. É, foi um passe bonito, né? É, então, por isso que eu falo, foi encontrado esse passe. Não Sim. é um passe normal. Não foi trabalhado uma jogada de 70 jardas. E o jogo tava caminhando. Se não fosse esse passe aí, esse achado, veio de Deus pro Tony Romo, ia acabar zero, porque foi faltando 37 segundos. É, cara, foi um jogo vergonhoso pro Cowboys, cara. Apesar, foi fora de casa, tudo, mas não tem justificativa, não. Eu não diria que foi vergonhoso pro Cowboys, eu diria que foi vergonhoso pro Romo. Foi vergonha pra ele, foi. Mas acho, cara, que, eu acho que ele tá acostumado já. Não, mas ele é odiado em Dallas, cara. Eu tava lendo isso aí, a galera não gosta dele, cara. Ah, não tem como gostar, cara. Ele é muito irregular. Nossa, é Tony Romo irregular. É. Sobre o nome dele. E o Eagles teve bons números, cara. O Michael Vick passou para 279 jardas, 2 TDs. Muito jogo corrido, né, também. Muito jogo corrido, Lezen McCoy com 30 corridas. 30 tentativas. 185 jardas, cara. É muita jarda de corrida, coisa, hein, Matheus? Cara. É muita corrida e muita jarda. E é engraçado ver nas estatísticas que geralmente tem pelo menos uns 4, 5 caras correndo, né? É. Aqui na estatística do Eagles tem o McCoy, correu 185 jardas, o Vick correu 50 e o Brown, que com uma tentativa correu 4. É. O Brown não foi muito bem, né? É, foi uma tentativa também, é fullback o Brown, né? É. Mas o Eagles variou muito o jogo, pra quem assistiu o jogo, quem não assistiu pega os highlights, vai dar pra conseguir ver que o Eagles variou muito o jogo, teve jogo corrido, jogo aéreo, Michael Vick correu bem, correu pra alguns ganhos de diário importantes e tal. Foi legal, cara. Foi bom ver o Eagles voltando a ser forte. É, cara, eu gosto muito do jogo do Michael Vick. Eu gosto muito mesmo de ver ele jogando, só que ele tem que jogar, igual foi o jogo de ontem, né? Isso. Ele tem que aparecer, ele é o cara que ele tem que tomar conta do time. E foi bem variado mesmo o jogo. O jogo corrido ontem foi sensacional, não tem nem o que dizer, mas também o jogo aéreo foi bom. Foram o Celia, que recebeu 94, o Avante recebeu 74, o Macklin 54, então você vê que o Vic variou bastante e com a... E é isso aí. eu tava procurando aqui, cara. O Dallas não teve. Eu não tinha certeza. Nenhum field goal. Nenhuma tentativa de field goal no jogo. Nenhuma tentativa. Eu assisti o jogo, mas não assisti inteiro. Então não tinha certeza da estatística. Nossa. Mas nenhuma tentativa de field goal, cara. Que merda, hein, cara. 0-0. Made attempt. Não conseguiu nem chegar perto, cara. Nossa. Tony Romo, tchau, né? Cedo ou tarde, Dallas vai despedir ele, cara. É foda. No próximo jogo, ele vai passar 600 jardas. Bater recorde mundial, né, de jardas. É muito irregular, não dá pra confiar nele. Ele faz uns jogos bons, outros ruins. Esquisito pra caramba. Ricardo, é só nossos times mesmo que ficaram pra trás. O Rams venceu a primeira e não foi qualquer vitória, não. Foi sobre o New Orleans Saints. É, cara. Eu acho que vai ter demissão em massa em Miami, Indianapolis. Depois, o Rams ganhou, cara. O problema é que como que eles vão demitir? Vão contratar quem? Não, tô falando de demissão demissão de técnico, de dirigente. Ah, sim. Eles vão demitir todo mundo, cara. É, tá feio. Só os dois que estão no zero. E eu não lembro de uma temporada que chegou na semana 8 e o time não tinha vencido, cara. É, e pelo que tá jogando, tá, pode continuar um tempinho ainda, né? Tem espaço pra ficar sem ganhar, né? Ó, na próxima semana, o Indianapolis recebe o Atlanta... O Miami vai a Kansas. Eu acho mais fácil o Indianapolis vencer. É mais fácil, o Kansas tá forte. O Atlanta tá 4-3. E é mais fácil o Indianapolis Colts ganhar do Atlanta em casa do que o Miami vencer o Kansas City Chiefs lá em Kansas. Mesmo assim, eu acho que é pedreira. Eu acho que os dois não ganham, não, cara. Eu acho que também não. Vamos ver a semana 10. Na semana 10, o Indianapolis tem que ganhar. Joga com o Jacksonville Jaguars em casa. Jacksonville, o quarterback é bonitão, cara. Parece o He-Man, cara. Então, tem que, o Panther vai ter que ganhar do He-Man nessa, porra. Porque se não ganhar do Jacksonville Jaguars em casa, não ganha mais nada. Daí é pra ficar 0-27. Ah, é, exato. E o Miami recebe o Washington Redskins. Ah, dá pra ganhar também, né? Dá pra ganhar. Se o Bills venceu do Washington lá 23-0, se bem, não que o Bills esteja mal, mas... Não, dá pra ganhar. Na semana 10 dá pros dois ganhar. Dá pra ter vitória dupla aí. E fazer um, pelo menos. É, daí a gente... Se os dois ganharem na mesma rodada, a gente vai fazer um TackleCast especial. Vai ser dedicado às vitórias. Vai ter que ter, né, cara? Não tem porquê, né? Mas só se os dois ganharem na mesma rodada. É, mas eu acho que vai... Semana 10, promete. Então tá, vamos esperar, então. Mas voltando ao jogo do Rams... Voltando ao jogo do Rams... A gente tá aqui pra falar do Rams e não dessas porcarias. É, dessas porcarias. Cara, que partida do Steven Jackson. Ele foi o dono do jogo, cara. Ele jogou pela primeira vez. Eu não sei se ele tinha jogado antes, eu não tô acompanhando muito jogos do Rams. Eu também não, eu acho que ele voltou agora. Eu acho que foi o primeiro jogo dele. E o Rams tava sentindo falta dele, cara. Porque ele é muito bom, cara. Ele é muito bom, cara. Ele joga sozinho. Não precisa de quarterback. Inclusive porque o quarterback do Rams foi meio vergonhoso a partida pra ele, cara. O Steven Jackson quase correu mais do que o cara passou. Foram 159 jardas pro Steven Jackson e o Philly passou 175. Por que o Bradford não tá jogando? Cara, não sei. Eu não tô acompanhando muito jogos do Rams e nem muito o time do Rams, então. Tem que pedir desculpa por isso. Mas eu vi os highlights, só deu ele no jogo. É, ele é muito bom, cara. O cara é foda, é foda. Não tem o que dizer. É, não tem mesmo. Teve dois TDs no jogo. Dois do Steven Jackson. E um TD passado do Philly pro Brandon Lloyd. Isso. É. Brandon Lloyd, que é um veterano aí, ninguém sabe se continua, né? Então, chegou aí do Denver e já marcou um touchdown correndo. É, cara. Tá ajudando, né? O Rams tá precisando bastante de qualquer tipo de coisa, né? Qualquer tipo de ponto. Mesmo se marcar safety, ajudaria o Rams. Sim. E teve também outro touchdown do St. Louis Rams no último quarto, que foi um retorno de interceptação. Do Josh Brown. Verdade, bem lembrado. É? Foi do Stewart. É, foi do Stewart. Viajando. Darren Stewart. Isso. O safety do Rams. Isso mesmo. E foi outro jogo atípico aí, né? Porque isso foi uma surpresa, cara. É, surpresa foda, sim, cara. Mas você vê que o Drew Brees acordou, cara, no jogo. O Saints fez 14 pontos no último quarto, né? É, mas daí já era tarde. É, já era tarde, mas assustou, cara. Assustou o Rams. É. Foram dois touchdowns, né, no último quarto pro Saints. Mas até então tava levando uma surra, né? Porque até então, deixa eu fazer as contas aqui, tava ganhando de 10, 17, 24. 20, tava ganhando de 24-7. É, cara. Daí fez um TD, foi pra 24-14, daí o St. Louis fez, daí acabou o jogo. É, daí a interceptação que garantiu mesmo a vitória, né? É, sim. Se não fosse a interceptação, capaz de o Drew Brees incomodar, né? E foram duas interceptações do Drew Brees nesse jogo. É. Ele também não é muito comum, né? É. Nesse jogo, o Darren Sproles não jogou muito. Ficou meio escondido no jogo, né? Tipo, o Darren Sproles, ele tem jogado muito como recebedor, né, cara? Sim, ele, cara, foi o segundo jogador que mais recebeu. Foram 6 bolas pra 60 jardas recebendo. Mas ele foi muito abaixo do que ele tava rendendo, cara. É. Ele apareceu bem no jogo, mas não conseguiu, não teve, não foi efetivo, não. Correndo ele foi bem mal. Foi mal. Foram 16 jardas só. Será que ele tá virando wide receiver de vez, né? Pois é, é o que parece, né? Mas ele tem porte, né? Tem porte, tem velocidade, é forte pra burro. Aham. O cara tá, ele é dono do time, cara, retorna punch, retorna kickoff, retorna... É, não, ele faz tudo. Só que tiver, cara. Ele só não faz chover no só falta jogar de safety agora, né? De nose tackle. É, nose tackle. Jogar de center. É. Colocar o bichinho lá. Mas foi uma partida boa, cara. O Rams mostrou que tem alguma força, né? Pelo menos. É, com o Steven Jackson em campo, foi outro Rams, né? É outro Rams, é outro Rams. Só que daí também é uma dependência que é... É, agora todo mundo vai ficar mais de olho, né? É. O cara fazer uma partida dessa, dar vitória pro time. E é prejudicial uma dependência dessa do Steven Jackson. Ah, não, é tão prejudicial que o Rams tava 0-6, né? Pois é, o time precisa ter mais opções. Eu acho que agora, com o Jackson e com o Brandon Lloyd recebendo, acho que dá pro Rams aí conseguir mais algumas vitórias nessa temporada. Dá, porque tem muito time fraco oscilando aí, né? Pela tabela, né? St. Louis joga na semana 9 com o Arizona Cardinals lá em Arizona. Eu acho que o St. Louis pode ganhar esse jogo, porque o Arizona tá muito mal também. Os dois estão com 1-6 na NFC Oeste. Vai ser uma disputa direta aí pela última colocação da divisão. Esse jogo, eu acho que mesmo sendo lá em Arizona, eu acho que o St. Louis pode ganhar. Ah, o St. Louis é... Se jogar que nem jogou contra o New Orleans, tem chance, né? É. O St. Louis, ele abriu 24-0 no Saints. Sim. Então, não é qualquer coisa, né? É, se jogar assim, cara, pode ganhar tranquilamente. Outro jogo também não é um jogo muito difícil, joga contra o Cleveland, lá em Cleveland. Né? É, dá pra ganhar do Brown, né? Dá pra ganhar do Brown. Depois encara outra briga daí na divisão, que é contra o Seattle Seahawks em casa, também dá pra ganhar. A tabela do St. Louis não é muito difícil não, cara. É, dá pra fazer mais umas duas vitórias, três aí. Sim. E não passar vergonha, né? Tanta vergonha. Pois é, tanta vergonha quanto o Dolphins e o Indianapolis. Exato. E só pra lembrar também que o Rams jogou com um uniforme muito bonito, cara. Ah, é? Muito bonito, muito bonito. Foi a comemoração foi o uniforme do único título de Super Bowl do Rams. É um uniforme. Eu gosto desse terceiro uniforme, cara. Esse uniforme comemorativo. Ah. Aquele do Patriots é muito bonito. Só o do Green Bay que é feio pra caralho, né? É o Green Bay totalmente diferente, né? Mas eu gosto do Green Bay, cara. Eu não acho feio, não. É mesmo? Acho bonito, cara. Eu acho escroto. Capacete, cara. É muito legal, cara. É muito escroto, velho. É legal, eu gosto até. Eu acho bonito o terceiro do New England. O símbolo do New England é muito legal. É, o sim. Senhor americano. Maluquinho, tio Sam. Patriota. People come up. Yeah. We gotta turn the bass up on this one. Check it. Since 1516, Vikings attacking. Vikings ganhou do Panthers 24-21. Se salvou no finalzinho com uma cagada do kicker do Panthers, hein, cara? Cagada mesmo, hein, cara? Olindomer. Olindomer. Com o nome desse também, né, cara? Olindomer. Perdeu um field goal que empataria o jogo e levaria pro overtime. E foi no finalzinho, cara. E eu achei que aqui ia ter um joguinho de overtime. Todo mundo achava, não tinha como errar aquele field goal, né? Cara, 31 jardas. Ah, não pode errar, né? Não pode. O Lindomé, amigo. Vamos treinar, rapá? Vamos treinar, né, cara? Porra. 31 jardas não, né? Se fosse 70 jardas, 240, dava pra entender, né? Porra, mas 30 jardas não pode perder. O cara é veterano, cara. Não, 15ª temporada, cara. É, um kicker profissional, veterano. Perdeu um field goal que era importantíssimo para o time continuar buscando a vitória. Mas teve, cara, o Ken Newton jogando demais. É de novo, né? De novo. Eu assisti hoje a reprise desse jogo novamente. E, cara, o Ken Newton jogou demais, ele é muito bom. E o time não é tão bom, cara. Os recebedores não são bons recebedores. Então, são normais, tanto que erram muito. Eles derrubaram bola, cara, passe na mão, que não conseguiam agarrar. É, o Newton, ele vai ser um dos melhores da liga daqui a uns anos. Mas é. Não tem como ele jogar com o time que ele tem na mão. É, né? O time, cara, é fraco. Não é um time muito fraco, mas é um time que não é nível alto. Não é nível ruim. Pra final e tal. O Panthers não tem corredor, cara. Não tem corredor decente. É, não tem mesmo. Tanto que o Newton, ele teve que correr nesse jogo. Ele foi o que mais correu. Correu 53 jardas contra 49 do Stewart, que é o running back. É, e ele teve 290 jardas passadas para 3 TDs. Estatisticamente, é um número médio, né? Um número médio. O número pro quarterback bom é isso, acima de 300. Mas é impressionante pro Cam Newton, porque os recebedores dele são ruins. Então ele passar 290 jardas com esses recebedores que ele tem é realmente impressionante. E outra coisa, foram 3 TDs, né? Isso, 3 TDs com 290 jardas é um número expressivo, cara. Sim. E ele passou 100 jardas pro Smith, que marcou um TD, que foi o grande recebedor do jogo, né? Sim, foi o principal. É. Mas Jeremy Shock, né? Recebeu uma jarda, um TD. O jogo inteiro. Porra, cara é bom, hein? Deu uma média espetacular, hein? Mas o destaque mesmo do jogo foi o Adrian Peterson, né? Virou o jogo, né, cara? Ah, de novo, né? De novo, essa, tá bem previsível, né? A NFL tá previsível. Cara, ele teve 21 corridas no jogo. 86 yards. É um absurdo, cara, o que ele fez. Mas assim, um TD, se você vê pela estatística, é um TD. Mas ele acabou com o jogo, cara. Ele levou o time... Ele tomava pancada, não caía e foi embora, cara. Levava o time nas costas, né? A gente aqui fica até repetitivo, mas o Peterson é foda. Ele é o melhor jogador do Vikings. E ele tá... Como a gente falou, como é que é o nome do cara que a gente falou que tá virando o wide receiver lá, o Darren Sproles, né? Sproles, é. O Peterson tá virando o wide receiver também, né? É, assim como o Sproles, né? É. Foi o principal recebedor. Foi o principal recebedor. Principal corredor. Porra. O TD dele no terceiro quarto de 9 jardas, corrido, né? Sim. Mas e teve um TD de um passe de 19 jardas do Ponder no segundo quarto. Então foi um número expressivo pra ele, cara. E o Donovan McNabb, hein? O Donovan McNabb, acho que ele não tá ficando no banco mais, cara. Ele tá com vergonha. Perdeu totalmente espaço pro Ponder. O Ponder não é maravilhoso não, cara. Mas não é. Ele joga certo, cara. É, passou 236 jardas, aquilo que a gente falou. Um TD, jogador mediano, um quarterback mediano, mas ele sendo mediano, tá sendo melhor do que o Donovan McNabb. É melhor o mediano que funciona do que um possível top de linha que não joga nada, né? É, claro, obviamente. O Ponder tá fazendo feijão com arroz, né, cara? Não tá fazendo nada demais. É, ele tem mostrado mais do que o Donovan McNabb vinha mostrando. Donovan McNabb teve bastante chance, cara. Mas o último jogo dele foi complicado, hein? Ah, não, perdeu ali a oportunidade de continuar sendo titular. Tanto que colocaram o calorão, hein? Saudade do Brett Favre. Saudade. O pessoal deve ter bastante. Mas sabe que o Ponder, cara, ele era destaque no universitário, né? Ah, é? Não sei, não acompanho o aniversário. Ele era destaque no aniversário, só que a última temporada ele não jogou. Ele por quê? Ele ficou machucado na última temporada. Mas mesmo assim ele foi draftado, tanto que não tinha nada... Não falava muita coisa dele. Mas ele é um quarterback que era destaque. Ele veio de Florida State, que é uma universidade famosa no universitário. Uhum. E ele foi um quarterback bom da NCAA. Cara... Vira e mexe cai nesse assunto, mas eu vou ter que falar. Colts e Dolphins vão ter um privilégio foda no draft ano que vem, cara. Bom, cara, vai dar pra escolher. Vai dar pra escolher. Quem quiser, cara. Eles vão ter que brigar pra ver quem vai ser pior. No final das contas, vou começar a entregar jogo, né? É, se já não estiver entregando, né? Meio de temporada. Não, cara, pelo amor... Cara, não é impossível eles conseguirem a façanha de zero tudo. Não é, cara, não é impossível, não. O pior é se ficar 0-0-1, um empate, sabe? Aí, é campanha história, sabe? Campanha histórica. Ficar com 0-0-15-1. Nossa, é fazendo história, hein? Empata um jogo, entre os dois ainda, imagina. Aí ia ser direto, né? Imagina. É, não vai ter, mas... Entre os dois. Se tivesse, ia ser, cara. Ia ser sensacional. A NFL podia mudar o cruzamento. Tipo, ter o pure ball. Um negócio assim. O Super Bowl, ao contrário. Ah, só pra ver bizarrice. É. E da audiência, cara. Vira e meia a gente cai nesse assunto, né, cara? Ah, mas não tem, cara. Time da gente tão mal. Assim, muito coincidência estar os dois, né? 0-7. É. Mais uma vez, Monday Night Football decepcionando, né? É, não foi muito bom não, né, cara? Na realidade, foi bem fraco, não foi? É. O resultado não reflete o que foi o jogo. Não, nem um pouco. 23-20 não reflete o que foi o jogo. Muito menos estatística, cara. É, exato. Pegar pra ver, se você for ver, é maravilhoso. Nossa, 370 jardas, 369 jardas no jogo, mas ele foi muito mal. Muito mal, cara. Queria comentar até com você durante o jogo. O problema dele é emocional, cara. É. Tá familiar, alguma o coisa. O Ricardo falou pra mim durante o jogo ontem. Cara, ele deve ter alguém da família sequestrado, alguma coisa assim. Estão ameaçando de morte a mãe dele. Coisa do tipo, cara, porque não é normal. O cara é bom. É, durante a transmissão mostrou que ele é líder de número de jardas por jogo na história da NFL. É. Uma estatística durante o jogo na NFL, na ESPN. Aham, uhum, verdade. E o cara, ele acordou assim, de repente, né? Tava jogando mal, ele acordou. Fez um monte de coisa e no final fez a cagada. É que ele assim, ele acerta, nos drives ele acertava uns passes de 20, 30 jardas, mas só. Daí acabava, daí não conseguia o first down. Daí ia lá, os Kansas City Chiefs ia fazer seus pontos, voltava pro Philip Rivers, conseguia outro passe lá de 60 jardas, e daí não conseguia avançar mais, né? É. E por isso que ele ficou com tantas jardas, ele acertava passes longos, mas não conseguia reverter isso e continuar fazendo uma boa campanha, fazendo um bom drive, e não conseguia nem chegar pra field goal quase. E você vê que também o jogo foi fraco, principalmente porque o Kansas City não jogou muito bem também. Não. É, foi, jogou abaixo do que ele tava jogando, assim. Os dois quarterbacks não foram bem, o Matt Castle também. Os dois receberam, sofreram duas interceptações cada. É, eu acho o Matt Castle fraco, cara. Eu não gosto dele, assim, muito. Sou muito fã do Matt Castle, não. É, ele é fraco mesmo, ele não é muito bom. Ele foi do Patriots desde a época do Patriots, quando ele jogava, não era nada espetacular, não. Mas é, foi 2008 que o Tom Brady machucou, ele jogou os 16 jogos pelo Patriots. Isso. Em 2008. Foi nesse ano. Então, ele não fez nada demais e o Patriots foi um fracasso em 2008. Eu não gosto muito dele, mas o Philip Rivers, ele é um bom quarterback, ele não é ruim, cara. Não, ele é bom. Mas ele fez, o final do jogo mostrou como o jogo foi, cara. Ele tomando um fumble no snap, pegando um snap totalmente errado, de culpa dele, mostrou como é que foi o jogo dele, cara. Que foi um desastre mesmo. Foi cagada, ele cagou no jogo ontem. Foi, O San Diego tinha tudo pra ganhar o jogo. Tinha, cara. O San Diego tem Antônio Gates, cara, grande recebedor. Sim. Tem o Floyd, o Malcolm Floyd, que muito teve bom uma também. Partida muito boa ontem. É. Bastante recepção, bastante jarda. Ele recebeu apenas 5 bolas para 107 jardas. É, cara, ele foi bem. Tem o Ryan Matthews, que é bom recebedor também, cara. Que é bom corredor, que recebeu bastante bola ontem. Sim. Tem um time bom, cara, o Chargers. Não, o ataque do Chargers, ele é redondinho, é um bom ataque, mas o quarterback, se não conseguir converter isso, não adianta nada ter um ataque bom, né? E a defesa do Chargers não é ruim, não. Até não cedeu muito ponto, assim, na partida, né? É, não, não sei o que falar. Tá. Então, a defesa do Chargers não é uma defesa ruim. É uma defesa normal, então o time acaba sendo forte. Mas para você ver, você pega, foi um field goal no segundo quarto, 3 field goals no terceiro quarto. E só um TD no último só quarto. Só um TD, né? Que foi um TD muito bonito. A campanha desse TD foi espetacular. Mostrou que o Philip Rivers tem talento, ele conseguiu um first down de acho que 18 jardas, que foi muito bonito, assim. Sim. Foi na estica, a última tentativa. Mas mostrou que ele tem talento, mas depois o cara tomou um fumble e deu a. E deu over, o, no overtime e deu a vitória com field goal pro Kansas City. É, no geral, na temporada, o Chargers, pelo menos pra a mim, pessoalmente, vem me decepcionando. Eu achei que o Chargers fosse melhor nessa temporada. É, comparando com a temporada passada e a retrasada, essa é, tá sendo um fracasso pro Chargers. Tá com 4-3. Jogando mal. É. 4-3 jogando mal, né, cara? Sim. E daí tem os times da divisão estão na cola. Oakland Raiders e Kansas City Chiefs estão com 4-3 também. Se bobear... Essa é uma divisão que se tornou legal esse ano, né? Tá equilibrada. Se bobear, o San Diego Chargers não pega playoff esse ano. É. Eu acho que vai ser difícil, cara. Porque... É, jogando do jeito que tá, o Kansas City tá esperto, cara. O time mostrou ontem que tá ligado. Tá ligado na temporada, tá ligado, tava ligado no jogo. Uhum. Conseguiu uma vitória muito importante pra pretensão da temporada do Kansas, né? Sim. O time do Oakland Raiders também não é um time muito bom, um time excelente, mas é um time que pode complicar pro San Diego Chargers também na divisão. É, esse ano o Raiders tá jogando bem, né? É, tá melhor do que vinha nas temporadas anteriores. Melhor, né? Muito melhor. Bem melhor. Comparação, né? You got to get up every morning with a smile on your face and show the world all the love in your heart. Then people gonna treat you better. Pra fechar o tópico aqui, pra fechar o tackle down, vamos falar um pouco do jogo entre Detroit Lions e Denver Broncos. Uma boa partida de Matt Stafford. 3 TDs, né? Sim, é... Vem, o Stafford vem me surpreendendo nessa temporada. Tá jogando bem, cara. E eu não esperava nada do Detroit esse ano, não. É, também não. Não tinha nenhuma expectativa do Detroit, cara. E o Detroit é um time que eu acredito que vai playoff por wild card. Ficando em primeiro não dá porque tá na conferência do Green Bay, na divisão do Green Bay. É, eu acho que vai pro wild card também. A divisão tá bem forte. Acho que pega o wild card esse ano. E o Chicago Bears vem numa crescente também, né? Mas eu acho que o Detroit Lions pega o wild card sim. É, a gente vai acabar vendo no final quem tem mais camisa, né? Quem tem mais camisa, Detroit ou Chicago Bears, né? É, mais camisa tem o Chicago Bears. É, não vamos ver se... Não, eu falei errado, não mais camisa. Eu falei qual camisa, se a camisa vai pesar mesmo no final, né? Ah, sim. Do Chicago Bears pegar um wild card aí. É. Mas fala um pouco aí do que você achou do jogo do Tim Tebow. Ah, cara, o Tim Tebow... Olha, eu não vejo nada no Tim Tebow, assim, cara. Ele tomou 7 sacks. 7 sacks. É, mas daí já a culpa não acaba não sendo tanta dele, né? É, mas é vergonhoso pro cara, né? Ah, é, porra. 7 rasteja verme num jogo só, né? Ah, ô louco, cara. E 3 turnovers, cara. A favor do Detroit. É, sendo que uma foi uma interceptação do Tebow, né? É. Então, mas a partida dele foi desastrosa, cara. Ele não foi um jogo bem. Eu não acho ele muito bom. Pra mim, não tem nada demais. É. Todo mundo acha que tem esperança. Mas, na verdade, ele entrou, foi draftado ano passado, que era pra ser o novo Dan Marino. Mas não é, né? Não, ele não mostra força pra ser um bom quarterback. O Cam Newton é muito melhor que ele, cara. Não, sem comparação. Sem comparação. Ontem mostrou os números do Cam Newton. É, ele já fez mais nessa altura da temporada do que o time na temporada passada inteira. Então, cara. Não, mas o Tim Tebow, ele se confunde demais, cara. O Broncos não jogou, não teve nenhuma tentativa nem de field goal, cara. Teve um field goal no primeiro quarto e mais nada. É. E daí depois só deu o Detroit Lions. Detroit Lions, cara. O Broncos só foi fazer outra pontuação no último quarto, lá no final do jogo. 3:45. Acabado já. Fez um TD daí. E teve um touchdown também do Detroit Lions no último quarto, que foi justamente essa interceptação do Tim Tebow, que foi de uma corrida de 100 jardas, um retorno de 100 jardas pra TD. É, cara. Foi do Houston, né? Isso. Do Houston, com a cornerback do Detroit Lions. Isso. Mas foi um jogo. Joguinho fraco do Tibo. É, só colocamos esse tópico pra falar um pouco do Tim Tebow mesmo, né? Quem é. Que daí, eu tô gostando de ver o Detroit Lions, cara. Ah, tá surpreendendo positivamente, né, cara? É legal você ver um time assim, que entra na temporada assim, sem ninguém falar do time, que não é um time de peso, né? Que há muito tempo não faz boas temporadas. E é um time que tá surpreendendo positivamente todo mundo. Eu tô achando muito legal mesmo essa temporada do Detroit Lions. Eu acredito ainda que ele chega nos playoffs, cara. Eu acho que sim. Deve chegar pro wild card, sim. Até porque na conferência é o segundo lugar mais bem posicionado. É o segundo lugar que se fosse fazer uma lista, né, da conferência, o Detroit Lions ficaria em terceiro lugar. Mesmo estando em segundo da sua divisão. Só o San Francisco 49ers ficaria na frente. Nossa, com 85%, e daí depois vem o Detroit Lions com 75%. É, isso eu não tinha visto mesmo. Né? É, e o bicho papão, né? E o Green Bay. Ah, é. Green Bay é... Máquina. Então é isso aí, galera. Esse foi o TecoCast número 5 sobre a semana 8. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Continue mandando seus comentários, seus e-mails pra gente, que a gente vai ler aqui. Qualquer dúvida, nos mande no Twitter, no e-mail, nos próprios comentários do blog que a gente vai falar aqui. É, galera. Então é isso aí. Muito obrigado. Até semana que vem. E se vocês quiserem, tecodown@gmail.com, twitter@tecodown. Caixa postal? Tem a nossa grande caixa postal. Caixa postal 100, Jacarezinho, Paraná. CEP 86400 000. Pode mandar uma carta, presente, brigadeiro, qualquer coisa. Salmão. Salmão. Boa, salmão, gostoso. Então, beleza. Falou, galera. Um abraço. Até semana que vem.